Yeah, atrás, seres da escuridão, se liga nessa, yo. Yeah. Maldito dom de ler pensamentos que carrego por onde ando. Fico sabendo de coisas horrendas relacionadas aos humanos. Percebo o quanto é frágil a mente das pessoas vagantes. Os seus desejos inúteis dos homens ignorantes utilizam da sonora pra descarregar a carga pesada que leva aqui na minha mente, ela precisa ser esvaziada. A minha companhia são os pássaros que sobrevoam a enorme quantidade de prédios por onde a humanidade escoa. São os ritmos comandados por homens sem capacidade, mas que dominam o capital que escraviza por toda a eternidade. As janelas que refletem a minha imagem que assusta, mas eles não podem me ver, pois seus olhos não me procuram. Mesmo que vissem, não dariam atenção a mais uma aberração. Seguiriam as suas vidas, seria uma grande preocupação. Não podem contar a ninguém a imagem assustadora que contemplam de alguém que os observam lá do alto, eles orientam. Mais baixos na escala demoníaca que somos sujeitos, temos planos e serviços que não devem deixar de ser feitos. A nossa segurança é descrença em nossa existência, que nos deixam livres para agir sem nenhuma interferência. Mediadores do mundo espiritual, temos autorização pra transpassar qualquer tipo de portal. Falamos sobre a nossa dor, os desafios que nos perseguem, a agonia da vida diária, as almas perdidas que nos perseguem. Acreditam em nossas palavras, pois elas se trazem conforto de saber que alguém já passou por esse tipo de transtorno. Não posso saber o ponto, nem quando escolhi passar por isso, só sei que agora vivo e tenho esse compromisso. Eu preciso libertar as pessoas presas em si mesmo, preciso alertar os viajantes pra que cheguem todos ilesos. Mas enfrentamos vários tipos de inimigos que atrapalham a evolução do aprendiz que às vezes vai pela estrada errada. Sempre dá tempo de voltar e mudar o que vai acontecer. O destino é maleável, todos nós podemos vencer. Andamos por caminhos diferentes, pois a vida não tem molde. Não vivemos a matemática, a teoria que não resolve. Não somos máquinas, nosso lado humano é bem presente. Por isso há dificuldade em lidar e agir como combatente. O dia a dia é depressivo pra quem enxerga as coisas como são. Sem maquiagem, a verdade não inclua, sem manipulação. Acendei a minha a minha missão.